Começando, Nerd Patriarca de volta, e vamos falar da terceira temporada de Stranger Things. Hoje eu tô aqui com o Ivaldo. Se a salvação do planeta dependesse de eu acertar a constante de Planck, a gente já tava todo mundo invertido. Hoje eu tô aqui com o Everton. E o Jim Hopper é o personagem mais engraçado dessa temporada. Hoje eu tô aqui com o Anderson. É ridículo você ver o mundo num caos e o Dustin fazendo um número musical de história assim. Já me adiantando, é a melhor parte da temporada. Eu sou o Vinícius e vamos começar essa bagaça. Podcast Nerd Patriarca. Susie, this is Dustin, do you copy? Over. One sec, no, she's still there. Susie, this is Dustin, do you copy? Over. Muito bem, começando o Nerd Patriarca de volta. Voltamos para mais um episódio desse podcast e hoje vamos falar novamente sobre séries. Vamos falar sobre a aguardada e, enfim, chegada terceira temporada de Stranger Things. A gente já fez o podcast da segunda temporada, vamos deixar o link aqui no post para quem quiser escutar, relembrar, ou quem não escutou ainda esse podcast. Mas hoje vamos comentar da terceira temporada dessa série, que é um dos carro-chefes da Netflix, e eu diria, será que eu estou exagerando, de ser uma das principais séries em exibição no mundo hoje. O que vocês acham? É, eu acho que ela tá num grau, num nível de hype como poucas séries têm atualmente, como tinha Game of Thrones, por exemplo, Westworld, muito provavelmente ela, e da Netflix, eu acho que junto de Narcos é o grande carro-chefe, assim. Você falou Netflix, parece que são as duas coisas que vem na cabeça. Eu também acho, ela tá muito grande, e essa série é a criação dos Duff Brothers, né, do Matt Duffer e do Ross Duffer, são os caras por trás de toda a ideia da série, dirigem a maior parte dos capítulos, escrevem, enfim, são showrunners da série. A série estreou novamente a sua nova temporada, essa terceira, no dia 4 de julho de 2019, são 8 episódios para contar uma nova história, né, as crianças maiores. Todo mundo tava querendo saber como iam fazer com as crianças, com uma diferença tão grande, né, cada temporada elas estão maiores, estão crescendo junto com a série, então eles têm que contar a história de crescimento delas também. Igual eu falei no Game of Thrones, as crianças não estão sabendo atuar, cara, elas estão crescendo, o tempo tá passando, tem que fazer igual o Peter Dinklage, ficar no papel enquanto durar. Elas estão ficando muito maiores a cada temporada, e essa temporada começa um ano depois dos acontecimentos do final da segunda temporada, né, dando spoilers. Obviamente a gente vai dar spoilers da terceira temporada, também vai comentar algumas coisas que aconteceram na segunda. No final da segunda temporada lá, Eleven fecha o portal, né, toda aquela batalha grandiosa que a gente tem no final, né, da segunda temporada, que a segunda temporada que é muito boa, a gente fez um podcast aqui. E a terceira temporada começa um ano depois, ela se passa em 1985, dos eventos que finalizaram a segunda temporada. Mas antes da gente entrar nos comentários gerais, nos detalhes, né, da temporada, falar dos personagens, dos núcleos de personagens, do que a gente achou ou não dessa temporada, como ela se desenvolveu, eu queria os comentários gerais de cada um, de que vocês acharam da terceira temporada de Stranger Things. Eu vou dar logo um resumão: fotografia, ambientação, trilha sonora, arcos variados entre os personagens, roteiro, em geral, monstro, gore, terror. Meu, pra mim é disparado uma das melhores temporadas, cara. Eu gostei demais, me diverti muito com essa temporada. Cara, eu pessoalmente eu gostei da temporada, só que pra mim ela é pior que a primeira, e ela tem algumas coisas que você pegar pra notar, assim, você fica meio... Você sabe que não foi tão bem feito, assim. Parece que é muito um pedaço da, sei lá, da situação que teoricamente envolveria o mundo do Stranger Things, né? É muito legal também pelos personagens. Os personagens são muito cativantes, então, tipo, você acompanha bem, mas pra mim tem algumas coisas que não encaixaram tão bem, assim. É, mas, tipo, em questão de produção, é a melhor temporada, cara, porque o monstro é um negócio absurdo, foi muito bem feito. Todas as partes de computação que apareciam era muito foda, cara. É, isso é um contraste importante, porque nas outras temporadas o efeito ainda era mais ou menos, assim, não era lá todas essas coisas. Mas, apesar de eu ter gostado da temporada, eu ainda acho ela abaixo da segunda, justamente indo contra o que o Ivaldo falou, cara. Essa divisão de personagens me irritou muito, porque parecia que nenhum personagem tinha um foco determinado. As coisas aconteciam e eles só juntaram no final porque tava escrito no roteiro que deveria acontecer. E também, já falando como o Everton comentou na abertura, eu odiei essa abordagem do Jim ter virado o Magno, por exemplo, o Rambo Gordo, como um outro personagem fala pra ele. Cara, ele perdeu a evolução que ele ganhou. Porque na primeira temporada tem aquela coisa dele se aproximar da Eleven, passado com a filha. Aí na segunda, a questão dele se ver responsável de novo por uma outra pessoa que não tinha conhecimento de nada. Nessa aqui, o cara virou um porra louca, foda-se. Quer dizer, cagou na cabeça dele tudo que ele tinha evoluído, tudo que ele tinha sofrido anteriormente. Bem, eu acho que eu tô muito mais... É um pouquinho pra cada lado. Eu acho que essa temporada é a mais divertida, porque os personagens, eles estão muito bons. Eu concordo com o Ivaldo na parte do... A divisão, pra mim, é a melhor coisa da temporada. Eles acertaram muito pra mim nisso de dividir eles em vários núcleos e cada um com a sua quest até eles se juntarem. Mas isso eles já tinham feito na segunda temporada, né, cara? E praticamente quase a mesma divisão. Exatamente, repetiram, só acrescentaram com os personagens novos. Mas pra mim, Stranger Things tem muito personagem, e se não fizer isso, aí fica bagunçado. Eu acho que talvez o link de conexão deles pro final, ele é muito raso. Mas pra você manter a temporada em 8 capítulos, eu acho que a melhor escolha que eles fazem é sempre essa, de dividir os personagens. Pra mim isso então, é muito acertado. E aí, cara, pra mim cai num problema que é o seguinte: você tinha o núcleo da Eleven sabendo o que tava acontecendo, e você tinha o núcleo do Jim, que acabou descobrindo a questão da máquina. O núcleo do Steve, do Dustin lá com a Robin, com a Erica, ficou muito que aleatório. Eles estavam perdidos, eles não tinham noção do que as coisas estavam fazendo. Eles só estavam indo pra frente porque era a única opção que eles tinham. Eles não tinham como voltar de onde eles chegaram. Então, mas eu acho isso legal, isso pra mim, sabia? Forçado. Isso pra mim, eu não acho um problema. Forçado, assim. Foi um dos links mais divertidos, cara. Eu me diverti muito com o arco deles. Mas então, Ivaldo, o que eu tô falando não é questão de diversão. Eu tô falando na parte dentro da narrativa. Pra mim, ficou muito alheio com o que tava acontecendo no resto da série. Então, pra mim, e esse é o detalhe, pra mim é muito mais, o Stranger Things virou muito mais um negócio de, pô, você gostar de assistir pela jornada dos personagens do que pela própria história do universo de Stranger Things, tá ligado? Exatamente, isso é verdade, porque isso não é uma história nova, de novo, é mais uma temporada envolvendo um elemento do mundo invertido, e é sempre alguma coisa maior. Na primeira temporada foi o Demogorgon, aí na segunda foi a questão do Mind Flayer, e agora é o Megazord e Mind Flayer fazendo a piada com o Billy. Então, é sempre assim, é a mesma coisa, mas ele só vai aumentando a dimensão, sabe? Parece que não tem um caminho novo. Então, pra mim isso é um problema. Eu acho que não aumentaram a dimensão, pra mim eles diminuíram a dimensão. Eles pegaram a segunda temporada, expandiram o universo, criaram um monstro muito maior, expandiram a questão das outras... A Eleven é a 11 das outras números naquele capítulo especial, né? Expandiram o universo de alguma forma. Nessa temporada eles... fazem algo mais simples, pegam o mesmo monstro com uma nova roupagem. Então é uma temporada mais simples, que não faz a história crescer como o mundo inteiro. Faz no final ali, meio forçado, mas faz. Mas como a temporada inteira, ela segue uma história muito linear e simples. Eu acho que os irmãos, eles tinham um pensamento diferente. Eu não sei se eles não sabem o que fazer, mas eu duvido muito que seja isso. Eu acho que eles realmente queriam que contar uma história diferente, mais focada nos personagens e numa aventura... rápida, né? Vamos dizer assim. Porque a temporada deve demorar o quê? Uns 3 dias, 4 dias, vamos dizer assim, entre o acontecimento dos personagens, né? Nada, 2 dias. Ela se passa na véspera do 4 de julho. Né? Ela se passa na véspera do 4 de julho e no próprio dia, que é onde acontece a maior parte dos eventos. Que é, tem aquela feira, o parque lá do prefeito. Aí tem toda aquela questão do ser feriado, então as pessoas não estarem nas ruas, aquela coisa toda. Mas você falou de uma parte aí da questão, que na temporada passada a gente teve um episódio da Eleven, mas a temporada cagou pra isso. Cagou, exatamente, é isso que eu falo, então, que foi a construção de mundo que eles deixaram pra trás dessa temporada, que eles focaram numa aventura só. E isso pra mim é um problema, porque de novo é aquela questão deles se perderem um pouco na própria narrativa. A gente gosta da série por conta dos personagens, tem todo aquele apelo nostálgico quando a gente identifica as coisas que aparecem em tela, mesmo que por alguns poucos segundos, e é mais pro apego emocional do que propriamente você falar assim, caramba, essa é uma história realmente super envolvente. De fato ela não é. É uma história até que bem simples, mas o charme que ela tem e os personagens envolvidos que fazem que a gente assista a série. Mas realmente, isso de você criar um instrumento de narrativa e depois você simplesmente descartar ele como se nada tivesse acontecido, isso é um problema. Eu senti isso só por um aspecto. Eu, aparentemente, fui o que mais gostei da série. Mas teve um ponto que vai pegar muito com o que o Anderson tá mencionando e que vocês mencionaram de aumentar ou de trazer um novo, algo maior ou não. Uma coisa que me incomodou um pouco, que... passou batido, mas enfim, eu notei e achei meio estranho. Eles deram uma importância meio que grande para essa nova entidade, esse novo vilão, essa nova forma do vilão que já foi apresentado, principalmente no fato dele poder dominar vários corpos. E eu pensei que isso seria usado para algo maior, porque aparentemente ele traria um perigo maior. Só que, como o Anderson brincou, tudo serviu apenas para montar o Megazord e trazer uma coisa só. Então eles tentaram construir uma ideia que em determinado momento eles meio que deixaram de lado e voltaram para uma coisa mais padrão e seguiram para frente. Susie, this is Dustin, do you copy? Over. One sec. No, she's still there. Susie, this is Dustin. Do you copy? Over. Bem, opiniões divergentes, né, pra gente começar o podcast, é sempre bom assim, né, normalmente todo mundo gosta, enfim, hoje todo mundo gostou, mas visões diferentes, mas acho que é bom a gente começar a conversar sobre a temporada pra saber mais do que gostamos mais ou do que não gostamos. A temporada, como eu falei, começa lá no verão de 1985, né, a cidade passou por muitas mudanças, agora a gente tem um shopping, tem essas novidades. Os dois, três primeiros capítulos ali são mais pra mostrar como as crianças estão, como elas estão lidando com o crescimento, puberdade, o namoro do Mike com a Eleven, o namoro da Maxi com o Lucas, e o Will, que é o personagem que era o foco das outras duas temporadas, né, o foco direto ali da conexão com o mundo invertido, além da Eleven, claro, lidando, né, com a perca dos amigos, vamos dizer assim, né, ele que tá um pouquinho afastado e tal. Ele virou vela, né, cara? Exatamente. Praticamente. Ele tem duas das funções mais ingratas do mundo, cara, que primeiro ele virou vela dos amigos, e segundo ele é o radar do monstro, cara. Exatamente, ele é o radar do monstro. Ele funciona basicamente pra isso nessa temporada. E tem o grupo, né, lidando de alguma forma ali, né, o grupo meio dissolvido, né, o Dustin é um personagem que acaba indo pro outro grupo, né, ele tá afastado do grupo principal nessa temporada, coisa que já tinha acontecido na anterior, né. Ele foi deslocado pra ficar de novo com o Steve, né, que a galera gostou. Então esse é o detalhe, né, na outra ele tava com o Lucas, com a Max e com o Steve, mas o foco nessa temporada foi pra realmente fazer o link dele com o Steve, que deu muito certo na segunda, né. Disso eu não reclamo não, se quiser mandar mais, pode mandar. É muito bom, cara, os caras têm uma química da hora. Realmente. Muito bom, aliás. Mas enfim, esses três primeiros capítulos são pra introduzir, né, criar um novo monstro, trazer de volta a ameaça, né, do devorador de mentes, né, dessa vez de uma nova forma, dessa vez usando um personagem que foi um antagonista na temporada anterior, que era um dos personagens novos da temporada anterior, que é o Billy, que é o irmão da Max. E essa temporada ele serve como antagonista, o receptáculo, o cara que vai receber o devorador de mentes e vai espalhar o seu poder, né, pelo mundo real, né. A ferramenta do mal. Exatamente. E é um personagem muito mais... já tinha sido bem usado na temporada anterior. Nessa temporada também é usado, né? Ele aparece bastante, obviamente. É o antagonista, né? Direto da Eleven, vamos dizer assim. Eu carinhosamente chamo ele de Bully. De Bully. Porque ele é basicamente isso, né, cara? E, particularmente, a gente é tentado, colocado pra gente que é um personagem ruim e funcionou. E o ator, pra mim, ele conseguiu entregar bem isso. Saca? Da gente olhar pra ele e falar, cara, eu quero que você se fuda tanto. Exatamente. O personagem funciona muito bem. Eu gostei bastante dele nessa temporada. Assim, obviamente, ele serviu como um instrumento, né? Uma ferramenta, como o Valdo comentou. Mas como ele funcionou, como ele foi usado como ferramenta do monstro, pra mim funcionou bem na temporada. Principalmente o antagonista direto com a Eleven. Porque muito da temporada que a gente viu dele até agora, ele tem tudo que o devorador de mentes precisava. É um cara forte, mau, agressivo, violento, na hora que precisa ser agressivo, violento, mas ao mesmo tempo é um cara que é, entre aspas, vamos dizer assim, charmoso, sedutor, que consegue atrair a atenção das pessoas. Então, pro devorador de mentes, tudo que ele precisaria tá na mão. O que ele precisasse, o Billy conseguiria fazer. Então foi um encaixe perfeito. Não, mas o bicho deu uma força sobrenatural pra ele, cara. Porque no último episódio, uma parte que ele levanta um portão, um braço só, cara, portão chumbado, e ele consegue levantar, caralho. É legal ver, né, como o monstro interfere diretamente no poder deles. E outra faceta, né, desse monstro, o poder dele, como ele consegue distribuir o poder para outras pessoas ali no mundo real, né, e que vai acontecer durante toda a temporada. E esse é um antagonista direto de um dos grupos, né. A temporada, como a gente comentou, é dividida, assim, teve vários grupinhos, né, os personagens se dividiram muito. O Billy acaba sendo o adversário direto, obviamente, do todo, mas mais do grupo da protagonista, da Eleven, que é um dos, vamos dizer, tem três grupos nessa temporada. temporada? Sim, é, 4, né? É, tem, porque tem a Nancy também com... Mas aí ela acaba se juntando depois no grupo principal da Eleven, né? Então aí... Na verdade, todos se juntam depois, então, tipo... É, realmente, são 4, digamos assim. É, a história começa em 4 núcleos, né, diferentes. O núcleo principal, né, que a gente... Que é o da Eleven, da protagonista, é formado ali pela Eleven, pelo Mike, pelo Lucas, pela Max, pelo Will e por eles, né? São eles, os Sim. Sim. E, calma aí, e, só pra não deixar passar, esse é o núcleo mais chato. Ah, obrigado. Ah, nossa, esse é. O núcleo emocional. É só hormônios. Mas sabe por quê? Porque adolescente é chato, né? É um mundo que tem mais adolescente, pré-adolescente ali, então é muito chato. Eles são chatos então, mesmo. Nossa, Jonathan e Nancy, pelo amor de Deus, cara. Que a gente gostou da formação do casal Jonathan e Nancy ao final da primeira temporada, porque rompeu aquele clichê dos anos 80, dela ficar Sim. com o bonitinho e tal, ela ficou com o cara que realmente gostava dela, ponto, foi legal. É, na segunda temporada não teve tanta margem pra isso, foi legal também. Aqui eles deram uma forçada de, ah, porque eles vão trabalhar juntos, ah, porque eles vão investigar. Cara, que negócio chato. Foi mais pra trazer um pouco essa questão do machismo e dessa diferença social entre eles dois, mas é aquela coisa que você tá meio que, pô, ok, valeu, certo, tá bom. Então, eu acho importante abordar isso, gostei da abordagem. Exatamente. Eu acho que ficou muito, muito nhenhenhen, sabe? Até que eles resolveram ir pra prática. É, ficou. É, tanto que pra mim eles melhoraram quando eles se juntaram com as crianças, finalmente. Que aí, não, sim. Aí a história ela é distribuída de melhor maneira. Aí funciona bem mais, né? É, a Nancy e o... Esqueci o nome do irmão. Jonathan. Will. Jonathan. O Jonathan. Falei 10 vezes aqui. Pra ver como eu gosto dele. É o Edward Furlong genérico. Os dois, eles trabalham no jornal, né? Começa a série trabalhando no jornal. A Nancy é tipo uma estagiária, vamos dizer assim, né? E os dois, né, são tipo estagiários. O Jonathan fica ali na parte das fotos, né? Revelando as fotos. E a Nancy é tipo, ela quer ser maior, ela quer ser uma repórter, mas ela é freada pelos homens ali que são os comandantes do jornal. E essa primeira parte deles é pra mostrar onde eles estão e a investigação deles, que ela começa a ir atrás. Ela tem a veia jornalística, a gente já tinha visto isso na segunda temporada, e ela quer ir atrás da informação e dos acontecimentos que estão tendo em Hawkins. É, porque o que ficou claro ali é que os dois eram estagiários, mas pro jornal o Jonathan ele tinha mais valor, pros caras do jornal, porque ele era o fotógrafo, ele tinha experiência nessa parte. É, ela basicamente era um faz tudo, sabe? Porque ela tinha que comprar café, limpar escritório, sabe? É, anotar recado. Você fala, cara, infelizmente, eu acredito que muitos jornais, muitas empresas de jornalismo talvez vissem as mulheres dessa forma, o que pra mim era completamente ridículo, mas o legal que ela teve a espontaneidade e aquela coisa da primeira temporada dela ter a sensação de que alguma coisa estava errada. Então isso pelo menos não se perdeu na personagem, mas eu acho que demorou um pouco pra aparecer. É, o núcleo deles, eu acho que ter a cena do hospital, eu acho que é uma cena muito boa da temporada. Também gosto dela. É, gosto, mas aí dela depois porque já juntaram com as crianças, né? Ainda bem. Ah, mas o foco é eles, né, lá. É, então. Sim, realmente. Eu gostei dessa cena porque quando apareceu o filho do Gary Beasley lá no primeiro episódio, eu falei, isso aí vai morrer, eu quero que morra logo. E aí ele virou uma pasta lá quando a Nancy acertou ele com aquele extintor de incêndio. É, verdade. É, essa cena é muito boa, realmente, né? E é bem o tom da temporada, né? Que eles essa temporada de Stranger Things, eles apostaram num terror, assim, mais visual. E pro gore, né? Pra falar que tem gore nessa temporada, né? Se você pensar naquela meleca lá, é bem feia, né? Não é todo mundo que gosta de assistir aquilo. Tem, é caprichado. Ficou bom. Talvez seja uma ideia, né, dos irmãos, né, de trazer esse tipo de terror que talvez fosse, que era popular ali, né, naquela época, pra ser representado nessa temporada de Stranger Things. Essa cena do hospital é um exemplo disso, dos monstros. O monstro dessa temporada é um exemplo disso, que vai acontecer durante toda a temporada. Mas os dois, eu realmente acho que começam a funcionar mais depois que eles vão ali pro núcleo da Eleven. Mas antes de ir, eles têm essa investigação deles, né, pra saber o que tá acontecendo na cidade. Do mesmo jeito que as crianças, na verdade, as crianças dois, três primeiros capítulos, esse núcleo que a gente tá comentando, eles estão só vivendo, né? Então, brigaram, né? Eleven brigou com o Mike, entre aspas, né? O Mike foi forçado a brigar com ela e os personagens estão ali vivendo com as novas relações deles, relacionamento e tal, até que o Will desperta, né? E começa a entender que o perigo voltou pra cidade, né? Pra aí sim eles irem atrás disso. Ah, mas até aí também tava muito romancezinho que puta exatamente, merda. Exatamente. E o Will se comportando como um birrento cuzão também. Aquilo deu um pouco nos nervos. Só fazendo um adendo que o Vinícius acabou de mencionar no negócio sobre o monstro, eu acabei esquecendo de mencionar. Uma coisa que eu achei muito interessante dele é que ele lembra muito o Enigma de Outro Mundo, que por sinal é de 1982. Então tem toda a relação dali, né? E ele cita no filme, eu acho que tem até cartaz do filme no quarto de alguém lá, se eu não me engano. E esse monstro, essa entidade é bem isso. Ele tem uma forma humana, você não sabe quem é, se é ou se não é, se bem que ali fica meio que na cara quando é, né? Mas tudo bem. E tem aquela forma disforme que, meu, pode ser o que for, é uma coisa nojenta, completamente bizarra, e é um acúmulo de carne podre que pode se desfazer ou não, enfim. Só pra mencionar que isso aí ficou muito bem feito. Mas ficou muito bem feito essa questão, mas, por exemplo, o que faltou é essa questão de levar esse conceito de o cara tá possuído, assim, tá sendo controlado pra história, né, cara? Sim, exatamente. Até porque todo cara que era controlado ficava na cara, tipo, não tinha nenhum mistério, você sabia quem tava controlado e pronto. Nem isso, porque tem uma cena que mostra que durante a série tem uma cena, beleza, controlou a Heather lá, que é a salva-vidas, e o Billy, né? Aí tem uma cena depois que mostra um monte de pessoas da cidade, né, cara? Eu achei que isso ia ser importante de alguma forma, sabe? Eu pensei que... Ah, mas lá ninguém liga não, o pessoal só quer saber de shopping e sorvete. É verdade, Hawks, o pessoal tava preocupado com o shopping, né? O shopping que é a novidade da cidade, né? Então os personagens vão muito pra lá. Eles vão durante o tempo, toda a temporada, né? Mas o começo da temporada ali pra passear e tal. E a gente tem personagens que trabalham lá, né? Que fazem parte de outro núcleo. O Steve Harrington, ele que era o interesse amoroso da Nancy lá na primeira temporada. Na segunda temporada já não era mais. Mas é um personagem que ficou muito mais querido pela segunda temporada dele e pela dupla que ele forma com o Dustin. Então nessa segunda temporada ele está trabalhando ali na sorveteria, né? Não me lembro o nome da sorveteria, obviamente. Scoops Ahoy. Sorvete Ahoy. Muito bem. E ele tá trabalhando lá e o Dustin, obviamente, vai pra lá, né? Eles vão começar a interagir mais, né? Vai matar saudades. E é nesse núcleo que a gente tem dois personagens. Na verdade, duas personagens. Uma que não é nova, mas que não tinha participado ativamente da série, que é a Erica, irmã do Lucas. E a gente tem uma personagem nova, de fato, que é a Robin. Essa é uma personagem legal pra caralho. Que trabalha com ele na sorveteria. Esses quatro personagens vão formar. Então eu acho que é bom a gente comentar, porque são os dois personagens novos principais que aparecem mais durante a série. Novos assim, né? A Erica, como eu comentei, já tinha aparecido, mas essa série, nessa temporada, ela tem uma importância muito maior. O que vocês acharam das duas personagens novas introduzidas nesse núcleo especificamente? E como elas funcionaram pra série, né? Não escreve América sem Erica. Foi genial essa frase. Pô, eu gostei dessas duas. A Erica com seu lado cômico. E também é uma personagem, mais uma nerd pro grupo, que não se diz nerd, né? E a chatice dela, enfim, eu gostei. Ela se encaixou bem. E a Robin é do caralho. Eu gostei muito da personalidade dela, do que dos momentos sérios dela também, momentos importantes, dela se abrindo lá pro Steven, conversando, mostrando quem ela é realmente. E ela é inteligente pra caralho. Enfim, cara, mesclou muito bem no grupo. Ficou um dos melhores grupos, pra ser sincero. Junto com essas duas personagens novas. É por isso que é legal. As personagens são muito legais também. E o que eu acho interessante é assim, porque quando você tá assistindo a série, você pensa assim, bom, será que elas são personagens interessantes mesmo, ou será que elas estão meio que, elas estão pegando o rebote da questão do Dustin e do Steven que a gente já conhece, né? Mas aí quando você vê outras cenas que elas estão separadas, ou elas estão conversando, ou a Robin, por exemplo, tá conversando só com o Steven, a Erica tá conversando só com o Dustin, aí você percebe que não, as personagens são muito legais também. Então por isso que esse núcleo, queira ou não, pra mim esse foi o núcleo mais legal, mesmo ele não tendo assim, sei lá, ele tem uma interferência direta na história? Tem, mas é muito que o Anderson falou, eles têm que seguir em linha reta, né? Eles têm que ir pra frente só. Mas eu acho, eu pessoalmente achei o núcleo mais divertido e o mais, digamos assim, com as melhores cenas, com as cenas que me deu mais vontade, assim, de assistir, era a parte deles, cara. A Robin foi um personagem que me cativou muito, principalmente porque ela tem essa coisa que eu gosto nesse personagem. Ela era muito sarcástica com o Steve, cara. Bastante. E quando aparecia as crianças, ela, Steve, aqui, ó, chegou a sua creche pra você tomar conta, tá? Essa encheção de saco. Em questão da Erica, eu já não gostei dela na temporada passada, e fazer um comentário polêmico. A Erica é só um bully, cara. Só isso, é o bully que a gente via na época de colégio. Mas é muito engraçado, velho. Mas o pessoal acha que é bonitinho, ah, é bonitinho porque é a irmã mais nova. Cara, mas é bully clássico que todo mundo teve no colégio. É verdade. É o cara que ficava ali falando um monte de merda pra você, te irritando e tal, aí te, ficava tirando sarro em volta dos amiguinhos, sabe? Porque é sempre assim, o bully, ele tá no centro e tem os amiguinhos em volta. Então, pra mim, cara, é um personagem que, sei lá, tá ali, beleza, funciona, mas não é dos meus favoritos, não. Eu achei ela bem engraçada. Eu concordo com você em tudo que você disse, ela é realmente isso, mas ela é engraçada. Pra mim, funciona muito as cenas dela, eu dei risada. Esse núcleo é muito divertido, realmente. É o núcleo que vai lidar na temporada com a descoberta dos russos, né, da base secreta russa ali no shopping, né, então é realmente a história deles é, descer o elevador eles têm que se virar pra sair de lá, não tem muito o que fazer, mas é um núcleo bem divertido, né, que mesmo sendo um núcleo que talvez tenha menos importância, vamos dizer, entre aspas, pra história, como um todo, né, o grupo da Eleven tá lidando diretamente com o monstro com o devorador de mentes, o Jin tá lidando com toda essa parte também dos russos, né, mas com as descobertas dele, mas é um núcleo muito divertido, cara. É, assim, com certeza dos das séries é o mais divertido. E as duas pessoas. A Robin, né? Que depois que eu fui descobrir lá que é a Maya Hawke, que é filha do Ethan Hawke, com a Uma Thurman, também não tinha a mínima ideia. Eu fui descobrir depois. Começou a comentarem na internet que ela tinha mandado muito bem, né? Então ela. A veia de atriz tá desde o berço, né? É, depois você vê que ela é a cara da Uma Thurman. É, cara, eu achei. Desde o começo eu falei, ela parece a Uma Thurman, cara. E eu assisti a série nem aí, tá ligado? Só depois que eu fui descobrir que era a filha dela. E depois você procurar nas redes sociais, os dois, tipo, toda hora postam alguma. Falam alguma coisa dela no Stranger Things. Porque esse é o primeiro grande papel dela. Ela chegou a fazer uma série na BBC, na BBC inglesa, né? E uma série pequena e tal, mas esse é o grande primeiro papel dela. Ela vai estar no novo filme do Tarantino. Era Uma Vez em Hollywood, né? Se eu não me engano, é esse o título. Uma turma era a musa do Tarantino, né? Você sabe por que é, exatamente. Deus, né? Ela já arrumou uma vaguinha pra filha. Susie, this is Dustin. Do you copy? Over. One sec. No, he's still there. Susie. This is Dustin, do you copy? Over. Mas o outro núcleo que a gente ainda não comentou, mas vamos comentar, é um núcleo formado pelo outro personagem muito cativante, né, que é um dos preferidos de todo mundo que assiste, que é o Jim Hopper, que é o policial da cidade, o chefe da polícia da cidade. É o Magnum, ou o Rambo Gordo. E nessa temporada, ele forma uma dupla ali com a Joyce, que é a mãe do Will, que é a personagem da Winona Ryder, e eles formam essa dupla de detetives durante a temporada, né? O que vocês acharam do núcleo desses personagens? Cara, o núcleo é legal, mas os personagens meio que perderam a essência e viraram qualquer coisa, né, cara? Porque o Hopper é o mais engraçado, cara. Tipo, ele realmente, essa função que o Wes tinha falado, ele perdeu. E, só que, mesmo assim, ele é um personagem... Ele é um cara muito carismático, então, tipo, pô, você ri pra caramba com ele. A Joyce também, a Joyce, pô, a Winona Ryder, todo mundo também gosta dela, mas, por exemplo, nas outras temporadas, o foco dela era os filhos dela, proteger os filhos dela. Nessa, ela sai de viagem e ok, abraço, né, cara? Ela fica uma hora ou outra falando, puta, eu tenho que ligar pros meninos pra saber como eles estão. Ela fala, não liga não, eles estão bem. Tá, manda bala, continua aí na nossa perseguição pelos Estados Unidos. Realmente a motivação dela é muito engraçada, que tipo, meus imãs caíram. Será que é uma máquina gigantesca que tá mexendo com toda a polarização mística da cidade? Ah, vamos partir pra uma viagem aleatória pra descobrir os russos. É, porque antes de começar o núcleo dele, a investigação de fato desses dois personagens, né, a dupla deles, ali no começo da temporada, ela tá com o pensamento de se mudar, né? O Jim já sabe disso, mas os dois têm um interesse. O Jim tem um interesse amoroso nela, ela também tem, né? Mas acho que mais pelo Jim, né? E o Jim também quer a ajuda dela pra saber lidar, né, com o relacionamento da Eleven com o Mike, né? Então tem todos esses probleminhas reais, né? Antes de entrar no de fato na história que eles vão se guiar na temporada. É, ambos são personagens com passado que a gente conhece e que a gente gosta. Os personagens são legais, são carismáticos, mas eu acho que como dupla eles funcionaram melhor pra mim na temporada passada. Nessa, eles claramente foram usados como elenco cômico de apoio, cara. Até a trilha sonora muda durante... durante toda a série, a música é sempre uma música mais tensa, mais pra baixo. Quando vai pro Jim, parece uma música de matinê de domingo, do programa dos Trapalhões, sabe? Isso, pra mim, me irritava muito. Eles quiseram colocar eles como um alívio total, né, dessa temporada. E criar um estereótipo de, talvez, desse cinema de detetive mesmo, detetive pastelão que tinha, né? É, o Good Cop, 80, o Bad, né? Cop. É. Exatamente. Fizeram bem isso, né? Como eu disse, né? A temporada, talvez os irmãos tivessem a ideia de homenagear, né? E criar esses núcleos diferentes, tanto a parte desse terror visual, de gore, e também a parte dos detetives com esses dois. E por isso também a ideia de colocar os núcleos separados, né? É, cara, mano, é muito na cara, porque ele nunca se vestiu daquele jeito, aí de repente ele compra uma camisa florida, começa a usar a camisa com sapato sem meia, parecendo alguém do Miami Vice, que aí ele cita na frente, mostra ele assistindo o Eu falei, quer dizer, eles não fizeram uma homenagem, eles literalmente copiaram o personagem e colocaram na tela. E além disso, eles meteram um Terminator russo lá, né? Também, exatamente, porque... Esse é bem na cara, mas esse com certeza... Até a voz é parecida com a do Schwarzenegger, cara. Outros personagens que participam desse núcleo durante a temporada, né? Essa perseguição, o que acontece? O Jim e a Joyce, eles descobrem, né? Que tem um laboratório, uma parte do laboratório ali numa casa. Eu nem lembro de quem é aquela casa. Eu acho que é do carinha russo, né? Que eles, do agente lá. Que é uma casa abandonada lá, que eles descobrem. É só uma casa abandonada que ele pegou com o prefeito, o endereço. Isso, né? Que aí tem um laboratório subterrâneo lá. E eles acabam capturando esse russo, né? O Alexei, mas na verdade é o Smirnoff, que ele chama, que o Jim chama durante a série. Que é um cara russo, né? Que é um dos, talvez, uma das grandes críticas, vamos dizer críticas entre aspas, da série, foi levar esse clichê, que é fácil, né? De período de Guerra Fria, de levar os antagonistas como soviéticos, né? Cara, é uma produção que se passa nos anos 80. Anos 80 então, era tá... isso, cara. Verdade. Eu também acho que não é um problema, porque é isso, né? Não tem... Tanto que as outras temporadas lidaram com laboratórios e o governo americano, de fato, né? Agora, o projeto a Eleven. A Eleven é um projeto original pra espionar os soviéticos. A série em si é uma homenagem aos filmes, digamos assim, aos filmes dos anos 80, né, cara? E os antagonistas eram quem, cara? É, exatamente. Hoje quem são os antagonistas? Muito possivelmente os chineses e os norte-coreanos, cara. E esse russo, né, acaba sendo parte do... Do time ali, né? Daquele núcleo, né? Mesmo sendo um capturado, né? Cara, eu gostei que ele fala que ele continuou falando russo durante toda a temporada. Eu pensei que ele ia falar inglês logo no começo, mas levaram ele falando russo até o final da temporada. Quer dizer, até o final dele na temporada, né? É, tem que levar em consideração também que tem o tradutor dele, que é o Murray, né? Que ele já tinha aparecido na segunda. E agora também ele tá no grupo também, né? É, se eu não me engano, ele era um repórter na primeira temporada, não era isso? E aí ele ele se isolou por conta daquela questão dos monstros e tal, e aí ele ficou meio paranoico, que aí tem a segunda temporada e essa. O que eu acho engraçado é que, tipo, na segunda temporada, pra mim ele ia ter uma participação especial, mas não é nada especial. Só que na segunda temporada ele serve meio que pra juntar a Nancy e o Jonathan, e quando eles se encontram, eles nem se cumprimentam, tá ligado? É, porque ele é assim, né? É, pode ser. É, eu acho que é mais falha assim, de tipo, ah, foda-se isso daí. Eu acho que quiseram passar, né? Sei lá. Eu acho que também a situação é a seguinte, né? A gente tá na merda, não tem tempo pra ficar trocando lembrancinhas. Abracinho. Né, é. Mostrar só o abracinho dos principais ali, do Dustin reencontrando os amigos dele, acho que era o que importava mostrar, né? Mas é um personagem que é, tipo... Mas dava pra fazer um aceno de cabeça, dava. Talvez. É, só me corrigindo, ele não era repórter, ele era o detetive que investigou o sumiço da Barbie. É um personagem... Eu gosto, né? Ele funciona ali. É um cara rabugento e tal, que fala o que pensa mesmo, não estaria aí. Ele é legal, né? Então, e aí... É um cara espontâneo, né? Exatamente. E aí, pra mim, leva ao outro porém dessa temporada, que é a introdução do Alexei, essa dinâmica entre eles. E eu fiquei muito triste quando o que aconteceu com o Alexei naquele parque. Com certeza. Aquilo foi realmente sentido, cara. Muito. Não, isso eu tiro o chapéu pra série. Porque primeiro a gente teve a impressão que ele ia ser um vilão, ou fazer alguma parte da vilania lá, enfim. É, o russo cientista malvadão. É, exatamente. Lá, assistindo os negócios, fazendo os testes. Do nada ele entra pra equipe, daquele jeito. Eu até me impressionei naquela cena que eu pensei que de fato ele ia fugir, tacar um foda-se, mas fez todo sentido que o Hopper falou, ele voltou, beleza, tá na equipe, teve aquele time cômicozinho sempre com ele e tal, mas quando teve aquela cena com o cara com um pica-pau no braço, eu falei, porra, sério? Então, mas aí você tocou numa cena que pra mim me incomodou demais. É a cena do Jim jogando a chave pra ele. Ele tava muito overreaction, tipo... Não, eu tô nervoso, eu vou explodir, não, cara, eu tô nem aí. Não é possível, cara. Vocês estão brincando comigo que fizeram isso com ele, cara. Mas enfim... Isso só reforça a ideia do policial lá, que sabe, que tá com o controle da situação, né, enfim. Eu vou além, eles brincam muito com essa pegada de estresse extremo entre ele e a Joyce. Tanto os dois brigando, ou quando, por exemplo, ela tem que fazer um negócio, ela... Ah, escuta aqui, eu sou a mãe de não sei o que lá, e se você não fizer tal coisa agora, você vai ter que não sei o que eu tô brava, não sei o que lá. Então tem muito desse momento entre os dois. Eu acho que eles exageram um pouco nisso também, tem várias vezes, né? E várias vezes que o personagem que a gente tá comentando, eu esqueci o nome, o Barbudinho... O Murray interfere e mais de uma vez, né? Talvez até ficar meio repetitivo. E olha que Stranger Things, eu vou dizer que é uma série que eu acho que, assim, ela é muito engraçada e ela sabe dosar muito bem a comédia e a ação e o suspense e o terror. É uma série que pra mim faz isso muito bem mesmo. E sim. Uma mídia em geral, né? Se a gente contar filme e série de TV, pra mim Stranger Things, eles são muito bons em fazer isso. Os criadores e quem dirige, ele consegue dosar muito bem a comédia e todo o drama e qualquer outra coisa que eles querem colocar na tela. Mas eu acho que é bem perceptível que a temporada começa de verdade a partir do capítulo 4, né? Que a gente tem... Eu acho que fica muito na cara que ela muda de uma coisa pra outra e ela começa e engata realmente no capítulo 4, que é aquele da prova da sauna, né? Que eles vão provar as crianças ali, o núcleo da Eleven, que tava completamente fora, né? Não tava fazendo nada, vamos dizer assim. Tava vivendo, né? Eles estavam vivendo, estavam sendo adolescentes. Entram de vez na história e conseguem descobrir que o Billy tá possuído pelo Devorador de Mentes, que o Devorador de Mentes tá de fato na cidade de volta. É um capítulo muito bom, aliás, né? E a partir daí, todos os núcleos se desenvolvem, né? É o capítulo, de fato, que estabelece o caminho da história. A partir dele, né, todo mundo começa a viver, tipo... Ah, esse capítulo tem a prova da sauna, então eles descobrem que o Devorador de Mentes está ali. O pessoal lá do Steve, o núcleo do Steve e do Dustin, eles pegam as plantas, né? Então a partir daí eles vão conseguir entrar lá de fato no elevador e chegar na base. Todos os núcleos eles começam a caminhar, né? Mas a gente comentou de produção geral, essa temporada ela tem uns efeitos, obviamente os efeitos são muito melhores. A gente já percebe que a Netflix deve estar colocando mais dinheiro, né, em cada temporada. A gente percebe que o Stranger Things tá chegando no fim também, né? Porque é uma temporada que, se eles quisessem terminar a série, eles podiam terminar perfeitamente, que dava pra acabar. Tá certo que ia ser um final meio ruim pro todo que eles criaram, né? Provavelmente terá uma quarta temporada. Mas a gente tem... É porque seria um final ruim, porque é meio que um spin-off, né, da história principal, digamos assim, porque não acontece nada novo, né? Tipo, que adiciona a coisa. Exatamente, como eu entendi, não tem uma expansão do universo. E eu acho que pra personagem, pra protagonista, pra Eleven, que é a pessoa que leva a série desde o começo, essa temporada ela é muito mais aproveitada como... Ela toda hora é aproveitada como o poderzinho dela lá, de detectar as pessoas, né, que ela começou a ter na segunda temporada, e como a verdadeira ferramenta ou a arma que consegue enfrentar o Devorador de Mentes. Mas como personagem, de fato, ela não tem uma evolução muito grande essa temporada, né? Na verdade, ela não vai salvar nenhum. A maior evolução que a Eleven tem é que ela começa a interagir mais com a Max, ela se tornam amigas, ela começa, sei lá, a tentar se tornar mais independente, entender que ela é mais independente, alguma coisa do tipo. É mais uma evolução pessoal do que uma... Assim, a questão dos poderes dela, a gente vê que puta que pariu, ela tá poderosa pra caralho. Por sinal, na cena do hospital, ela dá um combo maravilhoso no monstro lá que eu fiquei pagando pau. Mas fora isso, a evolução pessoal como personagem mesmo foi mais isso. De fazer amizades e ver que ela vale mais do que, bem, deveria se sentir, enfim, sei lá. Mas evolução pessoal mesmo. É, ela foi mais o, digamos assim, na sequência final, ela foi mais a isca, assim, o foco do monstro do que o personagem que ia resolver a questão. Tanto que toda a relação que o Jim criou com ela na outra temporada, nessa temporada, como eles estão separados, né? Então isso é um pouco freado, né? Tá certo que tem o começo ali do Jim querer lidar com o relacionamento dela com o Mike, mas só vai. E aí eles só vão se encontrar depois, no final. É realmente ela acaba sendo tendo essa evoluçãozinha, né? De contato humano, né? De conhecer mais as pessoas e os amigos que tem ali em volta. E o poder dela tá super forte, mas ela acaba perdendo eles depois, né? Mas ela, vocês entenderam que ela perdeu por cansaço ou perdeu porque perdeu? Por causa do monstro que entrou nela, enfim. Eu acho que ela ficou cansada mesmo. É, eu acho que ela tá realmente destruída, cara. Ela, só ela luta contra esse monstro, de fato. Exato. Sim. Toda temporada, tudo que acontece, né? Um monstro aparecia, ela tinha que se virar. Um dava machadada e perdia o machado. Outro dava um tiro, acabava a bala na hora. E ela tinha que lutar sozinha, né? Toda vez que ela vai fazer aquele lance da visão dela, ela sempre sangra. Não tem uma vez que ela não sangra. Ou seja, aquilo deve ser de um esforço pro corpo dela absurdo. É, tem que recarregar a bateria da fala, né? Exatamente. Então, ela perdeu os poderes. Não, cara. Ela foi usada que nem uma bateria. Que, ela cansou, não dá, né? Uma hora acaba. É, uma hora acaba. Realmente, eu acho que ela cansou uma hora. E eu acho que a gente... todos os capítulos têm ali na média de 50 e poucos minutos, mas quando a gente chega no último capítulo da batalha de Stancourt, que é a batalha do shopping, né? Todos os personagens acabam se reunindo, né? Que nem a gente comentou, cada personagem tem seu núcleo separado, né? Mas a história vai se alinhando para que todos se juntem ali no final, ali no shopping, né? Eu acho esse capítulo legal pra caralho, cara. E a gente, só pra finalizar, esse capítulo tem 1 hora e 17, eu acho, alguma coisa assim. Uma hora e vinte, vai chutar alto, não passa disso. 1 hora e 13. Mas é um capítulo bem mais longo, né, que os outros que foram apresentados na temporada, porque é realmente uma batalha grande, é uma finalização da temporada e dos personagens do que tava acontecendo, e é um capítulo sensacional pra mim, ele é muito bom. Nele, além de você ter a união de todo o pessoal, que a gente até, vamos dizer assim, certo ponto tá esperando, ainda é um episódio mais frenético, tipo, não tem o que muito fazer, a não ser a pausa do Neverending Story, né? É tiro focado em bomba. Nossa senhora. É conflito, conflito, conflito, conflito. Então, assim, qualquer atitude pode dar uma merda ou pode ajudar. Aí um faz uma coisa por um lado, outro tem que resolver uma coisa por outro. Então, é assim, é uma ação frenética. E realmente, a qualidade tá muito foda, a qualidade dessa temporada. Qualidade técnica tá foda, cara. O monstro, a parte do monstro dentro do shopping, cara, é um absurdo, cara. Não tem diferenciação pro cinema, eu acho, mas... Não, então, é isso que eu ia falar. Eu também não acho, cara. Eu não acho que, tipo... Porra, eu acho que tava um nível muito alto, sabe? Os caras realmente investiram uma grana preta, velho. Eu já percebi desse nível de detalhismo logo no início da temporada, quando você vê os russos usando aquela máquina, que mostra a máquina ligando, todos os passos da máquina acendendo, toda a energia passando por ela, e depois ela explodindo, acontecendo o que aconteceu. Caralho, foi de um efeito que eu falei, pô, eu tô assistindo... Cara, eu tô assistindo um filme fodão aqui, de qualidade top, porque... Não. Eu ia comparar com Transformers, só que eu falei, melhor não. Transformers não. Deixa pra lá. Não, mas realmente, a parte de efeitos visuais aqui tá algo assim sensacional. Porque ali a gente tem interação, tantos personagens novos que não conheciam, né? Que não conheciam essa realidade dos monstros, né? Como a Robin e a Erika, com esses personagens que todos sabem, né? E tem os personagens se reencontrando ali, partindo pra jornada final. Mas essa temporada a gente tem que falar do que acontece com alguns personagens. E obviamente tem gente que morre, né? Porque toda na temporada anterior foi o namorado da Joyce que morreu, né? A Barbie também, vamos dizer, que morreu, né, na primeira temporada. Vamos dizer que nessa temporada dois personagens morrem ou não, né? O que morre com certeza é o Billy, que é o personagem que a gente comentou, que é o serve de ferramenta do Devorador de Mentes. E eu acho que, como eu comentei, eu gostei dele nessa personagem. Eu acho que o arco dele é bem fechado até a morte dele como salvador, né? Ajudando ali as crianças ali na batalha final. É, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. Ele teve ali 30 segundos de clareza na redenção. Vida dele, mas só. Acho que pra mim não é o suficiente. Não, exatamente, mas todo vilão daquele jeito dele acaba acontecendo isso, né? O sprint final. Cara, eu achei melhor, eu gostei dessa redenção dele, porque não foi tão na cara assim. Sim. Tipo, ele, beleza, a Eleven bota a mão no rosto dele e tal, aí você pode até entender que foi lá, que abriu, tipo, quando ele segura lá a garra do monstro, ele não olha pra Eleven e faz aquela cara, obrigado, sabe? Não, é meio que tipo instintivo, sabe? Sim. Um grande acerto, complementando o que o Everton tá falando, foi o fato dele ter tido esse momento de redenção, ter feito o que ele fez, só que tipo assim, morreu, acabou, você fez, se sacrificou, morreu. Eu acho que ia ficar meio forçado se ele, desculpem crianças, nossa, agora eu vou ser do bem. Mesmo porque ele não gosta muito daquelas crianças, né? Nem da irmã dele ele gosta muito. Ele deu aquele último passo de redenção, morreu ali, você sente por ele naquele momento, só que, meu, beleza, fechou, acabou, tá ótimo. E também eu acho que o fato da Eleven ter, durante os capítulos, terem mostrado o flashback dele, né, as lembranças da infância, contribuíram e foram bem colocados pra você entender aquele final dele, né? É, e basicamente o flashback dele foi um flashback de um dos garotos da guerra do Estado da Fúria, né? Que é a mesma cena da tempestade de areia lá, da perseguição. Cara, aliás, essa cena é muito, muito legal, né? Quando a Eleven tá na praia e ela vê aquela luz vermelha, né? Que é ali que é o fato que ela vai entrar nos fatos mais pesados do passado dele. A forma que eles montaram ela entendendo o flashback, eu achei muito foda. Eu acho todas essas partes da viagem da Eleven, assim, daquele mundo que ela vai, eu acho muito legal, cara. Eu acho que realmente visualmente é muito legal, cara. Quando os personagens estão andando assim, de repente tudo fica escuro, eles estão na água, aí a gente percebe que é Eleven que tá olhando eles da forma deles, é muito bem feito mesmo. Mas essa parte do flashback dela, que ela se conecta com ele, aí ela cai, depois ela volta, mas tudo isso como um looping, né, do que tá acontecendo ali, eu acho que funciona muito bem. E, obviamente, o flashback dele, tudo isso pra falar que o flashback dele funciona muito bem pra gente entender a redenção dele. O que eu gostei dessa parte do flashback foi o fato do Devorador de Mentes estar ciente do que tá acontecendo ali, o que mostra a periculosidade e o poder dele, né? Não foi só ela, veio, viu que tinha que ver e foi embora. Ela viu tudo certinho, aí naquele último momento, opa, cara, você pensa que eu não sei o que você tá fazendo? Pode ficar tranquila, a gente tá fazendo por você, viu? Pode esperar que a gente já tá chegando. E ó, vou matar todos os seus amigos, pode ficar tranquila. Meu, eu gostei daquela demonstração do quanto ele é poderoso e inteligente também. Ele não é só um monstro qualquer que ela pode fazer o que quiser e já era. Mesmo porque aquela forma, né, parece que ele é só um monstrão, né, desengonçado e que não tem consciência do que tá fazendo. Bem asqueroso, né, também. Vamos dizer que ele é bem nojento. Mas outro personagem que acaba... vamos dizer que quando não tem corpo a gente não fala que morreu, né? Nas séries, em filmes, né? Mas enfim, o personagem que... Principalmente por conta da cena pós-crédito dessa temporada. Exatamente. Mas antes da cena pós-crédito, outro personagem que acaba se sacrificando de alguma forma nessa temporada é o Jim. O Jim Hopper, que a gente já comentou aqui, que mudou, que virou outro personagem. Mas ele acaba se sacrificando ali numa batalha final contra o T-800 da Rússia. E o que vocês acharam dessa parte dele ter se sacrificado? Já era esperado, né? Eu acho que quando começou aquela quest final dele. É que ele não bem se sacrificou, né? Ele foi meio pela circunstância, né, cara? Ele tava tretando com o cara, ficou encurralado e falou, Joyce, toca o barco aí porque foda-se, sabe? Mas eu acho uma parte muito legal. Eu acho legal o Jim Hope porque ele é muito porradeiro, cara. Quando ele bate no prefeito é muito bom, cara. Ele tretando com os russos lá no parque é legal. Uma coisa que eu ia meio que falar também é que a questão do parque, pra mim, vem do trailer, pra mim ia ser um negócio muito mais importante, sabe? Mas no final é só passagem, né, cara? E praia também, né? Eu não sei porque nas imagens promocionais sempre tinham eles na praia, né? Eu achei que eles iam pra praia em algum momento da série também. X. Não tem nem como, né, cara? Indiana, não tem nem como, porque Indiana é praia pra longe. Indiana é no meio dos Estados Unidos, cara. Exatamente. Praia é longe pra caramba, né? O Lucas até fala, eu tenho certeza que não tem praia aí em algum momento lá, né? Cara, mas essa parte do Jim, ele é porradeiro assim, porque ele é muito forte, cara. Mas ele apanha e não tem técnica. Zero. Ele sabe bater. É briga forte de rua, cara. É, exatamente. É tipo o gorilão que vai pra cima e já era. Dá é tipo, pronto. Como é que é o nome? Eu acho que é Russell, lá do Grande Dragão Branco, que é o americano gordo grandão. O amigo do Van Damme, né? Exatamente, ele bate forte. Olha aí também, ó, e morre no final. É o cara que bate forte, mas tipo, não tem técnica nenhuma. Turn around, look at what you see in her face. The mirror of your dream. Make believe I'm everywhere. Give it in the light. Written on the pages is the answer to a never-ending story. O Anderson comentou na abertura, o Ivaldo já comentou, mas a gente vai ter que falar também. Uma das coisas que eles montaram ali no começo da temporada é a namorada do Dustin, né? Que ele fala que tem uma namorada bonitona que ele conheceu ali no acampamento de férias, e ela só vai aparecer ali no final da temporada, numa das partes mais importantes, que é quando eles precisam pegar uma chave e tal, e o Dustin entra em contato com ela. O Anderson comentou que não gostou muito dessa parte. Vocês também ficaram incomodados com essa música, com ele cantando a musiquinha lá, com essa quebra total? Me desculpem, mas eu me emocionei, me arrepiei todo. Não sei porque, cara, eu adoro História Sem Fim, mas eu dei risada, eu gostei pra caralho. Eu achei sensacional, cara, também. Cara, é legal a cena e tal, mas pra mim também, eu ri muito da reação do Jim Hopper. É, isso essa sim. Essa parte, eu ri muito. A cara dela. Eu ri muito cara. Dessa cena. Exatamente. Dos outros, a dos do outros Murray eu nem liguei é muito. Boa. Sabe qual é legal também? O a reação dos adultos, na verdade, né? É, o Steve com a Robin lá no capô e o monstro vindo e a musiquinha tocando, e eles cantando, e o monstro vindo atrás do carro também. Eu falei, caramba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, sim, dos outros eu não achei. Mas quando apareceu o do Hopper, eu ri muito, cara. Porque ele olhava com uma cara tipo, eu não acredito que isso tá acontecendo, cara. É a minha reação, cara. Eu tô na porta da Armagedon, eu preciso da porra do código aqui, porque senão o mundo vai acabar. E você tá cantando, seu filho da puta. Por isso que essa quebra eu achei muito, muito interessante, cara, muito engraçado. Eu acho que é isso que... Isso é Stranger Things, eu acho, cara. É, porque é o trabalho de personagem, né, cara? É, pelo menos a namorada dele existe, cara. Pra não ficar... Exato. Aquele bullying maldito, ah, você inventou a namorada. Não, por favor. Não, pô, por favor, né? E, eu não, e provavelmente deve aparecer posteriormente nas próximas. Ah, sim, é. Porra, os dois, todo mundo formando casal e agora que o Will viajou não tem mais vela? Mas ali, então, a gente tem, né, nessa batalha final, eles vão vencer o Devorador de Mentes, obviamente, porque eles vão fechar, vão conseguir fechar o portal, né, do experimento da base russa lá, e a gente tem... Isso aí acaba mais ou menos ali, faltando uns 20 minutos ainda pra terminar o capítulo, porque o final da temporada é pra mostrar a despedida, né, como a gente comentou no começo da temporada, a Joyce ir embora da cidade, e ela vai embora com o Will, vai embora com o Jonathan, vai embora com a Eleven, que perdeu o Jim, né, e, cara, é um final... Despedida, triste, né? Quem sabe ali um choro, se alguém ficou muito emocionado, não sei se alguém chegou a esse nível. Mas é um final com cara de final de série mesmo, talvez até. É, eu não cheguei a chorar, assim, mas, cara, eu fiquei ligeiramente incomodado com a parte da leitura da carta do Jim, porque aquele negócio é emocionante. Das três eu achei polegadas, bem, aquilo bem foi forte. Realmente. O pessoal tá comparando lá com as cartas, com a questão do Tony Stark, né, do... Eu te amo 3.000, que não sei o quê, pô. Não, para, né? Tá tudo bem, né? Agora, tudo faz sentido, mas a dele, isso tava plantado desde o começo da temporada, ele trouxe de volta, né? Aí tem os flashbacks. Eu achei a cena muito bem montada, né? Ela é bem bonita, né? Por isso que emociona, né? A cena do Jim abraçando a Eleven lá no shopping, eu falei, ih, olha a cena de despedida do personagem. Foi bem isso, né? Eu achei bem emocionante. Eu gostei da resolução da Eleven ir junto com eles. Então agora a gente tem eles divididos, né? De alguma forma. E a partir daí eles vão pra nova temporada. Nova temporada essa que não está oficialmente confirmada, né? Mas a gente acredita que vai ter. E fora de Hawkins, né? Agora e aqui. Fora de Hawkins. É, os irmãos, eles já falaram que... Assim, sempre comentaram, né? Comentaram mais de uma vez que a ideia deles é não ir muito longe, né? 5 temporadas no máximo. Eu acho que talvez a Netflix queira até acabar agora numa 4ª temporada. Eu acho que eles têm... Ficaria bom eles terminarem logo. Nem tem muito o que fazer mais, né? É. Parar pra pensar, né? Não tem muito mais o que inventar. Essa temporada mostrou bem que eles também não tem muito mais o que inventar. E eu conheço essa história. Vai ter só 5 temporadas, a gente vai acabar no auge, não sei o quê. Tá aí, 10 anos depois, tá saindo temporada. É, mas como é série original, né? Netflix, eu acho que isso não acontece. É, não é do CW, né? Senão... É, exatamente. 39ª temporada. A filha da Eleven. O Mind Flayer 8 já, né? Ele foi, voltou e foi. O neto do Mind Flayer original, né, cara? Vai estar lá. E na próxima temporada o Jim Rope vai voltar, todo mundo sabe. Mentira. Não sei. Eu estou achando que ele foi pro Upside Down. Eu não Como? Sei. Aquela eu não sei. Aquela cena pós-crédito, eu não acho nem que ele foi pro mundo invertido. Eu acho que, como a cena só mostrou a explosão de um lado, dissolvendo lá aquele cientista soviético, muito provavelmente do outro lado, provavelmente ele deve ter sido lançado pra algum lugar e a cena não mostrou. Acho difícil lá ele da ter... plataforma. É, muito, muito provavelmente pra fora da plataforma. Eu acho muito difícil que ele tenha sido sugado pro mundo invertido. Acho pouco provável. Então, provavelmente ele deve ter sobrevivido assim, destruidaço, sabe? Provavelmente sem algum membro, alguma coisa assim. Totalmente irreconhecível, sabe? Mas vamos ver, porque aquela cena final é muito na cara assim, não, o americano não. E a temporada inteira o Jim foi chamado de o americano pelo Terminator genérico lá. A cena pós-crédito acontece eles mostram uma base na Rússia, né? Dessa vez na Rússia, e pegam um cara lá, né? E eles comentam, né? Eles estão entre. Tem uns soldados russos, né? Russos passando ali. Eles falam assim: não, o americano não, né? Passam na porta e pegam outro cara, levam pra uma jaula, e na jaula tem aquele o Dermocão, né? O Dermodog. É o Demogorgon mesmo, né? É, exatamente. Vai saber se o Hopper não foi transformado em Demogorgon. Olha só que nossa, beleza. Isso eu ia achar muito zoado, cara. Não, mas eu sei, ia ficar uma merda inacreditável. Não, eu acho que eles não chegariam a tanto, né? E, assim, dessa cena a gente tira duas coisas. Os russos já têm os monstros lá na Rússia, né? Então isso já passou de Hawks há muito tempo, né? Já não tá mais lá. E eles têm mais coisas pra mostrar do que a gente conhecia, né? Então, o mundo invertido já é conhecimento do governo e é muito maior do que a gente imagina, a gente tinha visto até agora na série, né? É, e lá não tem as crianças, né? E lá não tem as crianças, é, né? Porque nos Estados Unidos é aquela. Eu teria conseguido se não fossem essas malditas crianças intrometidas, sabe? Muito Scooby-Doo. Então, lá não tem esse problema na União Soviética. Não tem esse problema. Mas, enfim, a quarta temporada eu não sei pra onde vai. Pior, eu não consigo enxergar muito bem pra onde o que eles vão fazer nessa nova temporada. Se nada acontecer, ainda sai pela Netflix. Acho que a Netflix cancelar é zero possibilidade. Eu acho que vai ter quarta temporada na Netflix. Eu acho que vai, sim. As críticas estão bem positivas. Então, bem positivas. Bem altas notas em Rotten, essas coisas. É, essa temporada não tem um episódio polêmico igual teve na temporada passada. Essa tá mais uniforme. Ô Anderson, você falou um negócio que é interessante, né? Dava pra usar até uma narrativa Scooby-Doo, né? Motivado por conseguir um estoque de sorvete vitalício, uma menina de 6 anos invadiu uma base russa. Não, eu tenho 10. Bem... Caraca, dá pra fazer Scooby-Doo total, mano. Sabe quem comentou isso? Tinha uma entrevista do ator que vive o Steve Harrington, do ator que vive o Dustin, e da Maya Hawke. Eu só lembro do nome dela, porque ela é muito ela é filha de famoso, então eu decorei o nome dela. Os outros atores... Como não? É o Gaten Materazzo, né? E o Joey Carey, ele é clone do Ben Schwartz. Tem até... Tem até o vídeo dele interagindo. Isso é muito bom, cara. Tem uma entrevista deles que eles comentam que sabe, uma cena... Tem a cena que eles são elaborados, que eles chegam na base russa, eles têm que ir pra sala que vai ter a máquina lá, né? Aí eles vão escondidos, assim. É, aí eles comentam que eles estavam se sentindo no Scooby-Doo, né? Que eles até tinham dado quem era a Vilma, quem era o Fred, quem era o Scooby ali na cena, durante a entrevista, né? Não na série que eles comentam isso. Conexão total, né? Mesmo vocês não sabendo disso, a informação tá aí. Nada se cria, né, cara? Já falei. É, exatamente, nada se cria. Mas enfim, vamos esperar agora a confirmação dessa nova temporada de Stranger Things, da quarta temporada, possivelmente a última, ou não. Mas é uma série que eu acho que ainda está relevante, né? Muita gente ainda assistiu, muita gente ainda vai consumir se tiver novas temporadas. É uma das principais séries que a gente tem em televisão, vamos dizer em televisão, né? Mas contando televisão, streaming, enfim, lançamento de série em geral. E tá aí, cara, tá aí. Foi uma temporada interessante, ó. É, ela tá ainda relevante e tal, mas periga cansar, né, cara? Se manter essa história de... Esse pico da nostalgia já cansou um pouquinho, né? Esse pico da nostalgia nos 80, quando saiu muita coisa, já tá começando a decair um pouco. As pessoas já começando a não se interessar mais tanto. Mas, mesmo assim, Stranger Things ainda está forte. Eu acho que o problema não é nem o pico da nostalgia. Eu acho que é você gastar muito tempo andando em círculos. Porque a primeira temporada tem a questão dos Demogorgon. Aí você vem pra segunda, tem um pouco de Demogorgon com Mind Flayer, aí o Mind Flayer na terceira, aí estão projetando outro Demogorgon, quer dizer, eles estão andando muito em volta do mesmo eixo, sabe? É só você pegar a quantidade de vezes que aparece o mundo invertido, cara. Exatamente, então eu acho que eles poderiam abordar outras situações, sabe? Uma coisa que eu queria ver, e aí foge do mundo invertido, é se a Eleven... Ela tem esse número, quer dizer, e ela conhece a irmã dela é o número 8, eu acho. Então, quer dizer, você tem aí pelo menos mais 9 pessoas com poderes. Seria legal ver embaixo, então, ver o que aconteceu, onde elas foram parar, ver alguma ameaça dessas, porque a Eleven é boazinha, ver alguma dessas, o que ela faz, sei lá, ela despiroca no mundo real, alguma coisa assim, sabe? E só o mundo invertido, uma hora vai cansar. Exatamente, eu também acho. E é uma coisa que eles pintaram na segunda temporada, né, que nessa temporada eles não utilizaram, né? Aí fica uma questão também, eles não utilizaram porque aquele capítulo foi muito criticado na segunda temporada, como uma quebra, muita gente falou que quebrou totalmente a temporada, foi muito chato ter que assistir aquele capítulo no meio, mas é um capítulo que cresceu a história de alguma forma, né? Principalmente pra Eleven, que é a protagonista e precisava de um crescimento como personagem, como o mundo dela, e que o flashback dela é importante, né? e nessa temporada foi ignorado. Vocês acham que é porque foi muito criticado ou porque realmente eles quiseram contar uma história diferente nessa temporada? Não, porque nessa temporada faz mais sentido a irmã dela ser a Max, igual aconteceu durante a série. Pra mim, a interação entre as duas, pra mim, foi uma das melhores coisas da temporada. E foi interessante. Eu queria ver no futuro um trio entre elas e a Robin, só as três, tentando resolver alguma situação. Ia ser foda. Nada de Erica, né? Você não quer a Erica, né? Não, e nem o Steve, nem o Dusty, um pouco, assim, só as três. E foda-se, eu caguei pro Mike, honestamente, cara. Se acontecer qualquer coisa pro Mike, eu caguei. Mike também. O Mike é muito chato, eu não, gosto realmente. O Dusty todo mundo gosta, porque é o Dusty, ponto. A Max é legal pra caramba, a Eleven, porque ela é poderosa. O Steve, porque virou um cara legal, não era só um babaca de rosto bonito. A Robin, porque foi um personagem foda. O Lucas é um personagem legal pra caralho, então eu caguei pro Mike, velho. O Will também virou muito birrento nessa temporada, então, sei lá, pra ele, pra mim, é neutro. Agora, de resto... Eu você já conseguiu descartar que ele viajou, né? Então, vai saber o quanto ele vai aparecer, né? Talvez não apareça. Mas a Eleven viajou com ele, então, se vem um, vai pro que vem. É verdade, né? E eles vão voltar pro Natal, e pras festas, e pra tudo mais, né? É porque provável não que não vem onde, o Jonathan. Não falaram pra onde eles vão, né? Porra, certeza agora, né, cara? Porque a segunda temporada foi no Halloween, e esse foi no 4 de julho, a próxima vai ser no Natal, cara. Vão enfrentar o Krampus, a primeira já foi verdade. No Natal. A primeira já não foi no Natal? Que tinha o negócio das luzes de Natal lá, do que o... É, ou vai ser na ação de graças, então. Pô, provavelmente. Vai ser em dia de final de Copa do Mundo, talvez. Não, Copa do Mundo, os Estados Unidos tá cagando. Com certeza não vai ser. Se for o Super Bowl, beleza, né? É isso, no dia do Super Bowl. Boa. É, Super Bowl pode ser até mais relevante. É, faz mais sentido, faz mais sentido. Mas enfim, vamos esperar pra ver o que vai acontecer, né? Eu acho que deu pra gente comentar dessa nova temporada, né? Do que a gente gostou, do que a gente não gostou. E fica aí o convite pro ouvinte que escutou, né? De Patriarca, que escutou esse episódio. Comentar também se você gostou da temporada, não gostou, os personagens novos, se você curtiu. E o que você espera e teoriza pra nova temporada de Stranger Things. Que não está confirmado, mas a gente garante que vai ter, né? Aí se não tiver, vão cobrar a gente depois. Não, cobre coisa, a Netflix, né? Não cobre a gente não, oxe. Ah, mas é que seu irmão falou, a gente garante, eu não garanto nada. Eu também não. Ele... Informações confidenciais que eu já não são mais confidenciais porque eu já contei aqui, né? O que eu garanto é que se sair na próxima temporada, eu vou ver. Ah, isso com certeza, absoluta. E acho que é isso, né? Muito bem. Ouvinte querido, fique agora com os recados finais desse podcast e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Falou. Muito bem, obrigado por ouvir mais um episódio desse podcast. Para comentar sobre esse cast que você acabou de escutar ou qualquer outro, manda e-mail pra gente, nerdpatriarca@gmail.com. Comente no próprio post do episódio no site. Acesse o nerdpatriarca.com.br. Lá você encontra todos os outros episódios que a gente já lançou. Consegue assinar o podcast em qualquer agregador que você utilize. E, inclusive, estamos agora no Spotify. É só digitar Nerd Patriarca que você encontra a gente lá. Segue a gente nas redes sociais também, facebook.com/nerdpatriarca, Twitter é o @nerdpatriarca e temos outras redes sociais como o Instagram que você consegue encontrar pelo site. Site esse também que tem um link direto para o nosso grupo no Telegram. Se você tiver curiosidade de conversar com a gente, entra nesse link e interaja. Você também pode ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo sendo um padrinho ou madrinha. Acesse o nosso padrinho pelo padrim.com.br/nerdpatriarca ou pelo link direto no nosso site. Conheça os nossos projetos e nossas humildes recompensas. Você apenas com R$1 consegue nos ajudar muito. Escolhe os planos, vê o qual se encaixa no seu orçamento e ajuda a gente. Faça como os nossos padrinhos esse mês. O Jonathan Giordano, a Maria Dias doaram R$10 e estão sendo citados aqui pela gente durante o mês. Muito obrigado mesmo. Também estamos no PicPay. É só procurar Nerd Patriarca lá, assinar o seu plano e ajudar a gente, certo? Muito obrigado por escutar esse episódio e até o próximo.